Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 50, Jogando e Aprendendo. Fala pessoal, sejam bem-vindos finalmente a um episódio do podcast. Esse é o episódio número 50, olha só. Chegamos aí no jubileu, no marco. E também, quer dizer, nós estamos em breve comemorando 2 anos de existência do podcast. Que o primeiro episódio foi lançado dia 21 de setembro, se não me engano, de 2010. Então a gente está fazendo 2 anos também aí. A gente fica feliz de poder trazer conteúdo para vocês aí, bater um papo, né, e gravar esse papo nosso, e quem sabe vai ser de valia para o pessoal que está ouvindo. Então a gente não vai ficar fazendo muita mesura nesse episódio não, né, comemorando muita coisa, porque a gente tem bastante, né, bastante assuntos importantes para falar, já que durante esse tempo aí bastante coisa vem acontecendo e a gente separou um recado para dar, jogos que a gente tem jogado para comentar e também uma notícia aí que o Seco separou, além da Main Quest e o PodQuiz, como você já está acostumado. E, então, o recado que, na verdade, a gente ia ler e-mails, mas, na verdade, vários e-mails com o mesmo teor que chegam pra gente, só queria deixar um recado pra responder todo mundo de uma vez, né? Que muita gente pergunta, traz perguntas pra gente do tipo: oi, eu nunca fiz nada na área de jogos, quero saber como é que eu começo. Oi, tudo bom? Eu tô fazendo meu segundo ano colegial e queria fazer o jogo que eu tenho na minha cabeça, né? Ou o mais recente que tem sido é: olha, eu quero ferramentas para eu sentar e em meia hora fazer o jogo que eu quero. Qual é a ferramenta que eu uso para fazer isso? E então, para deixar bem claro, a gente já falou inúmeras vezes sobre carreiras, o que precisa aprender, quais são os diferentes papéis, né, as diferentes carreiras mesmo que você pode seguir dentro do desenvolvimento do jogo. Talvez a gente não tenha falado de cada uma delas a fundo, mas não importa, a gente já trouxe bastante conteúdo sobre isso, inclusive sobre a parte de aprendizado, como começar, quais são as ferramentas que se usa. Não existe fazedor de jogo universal, né? Existem alguns aplicativos aí, Game Makers, Adventure Makers, que funcionam para alguns casos muito específicos, mas a gente duvida que você vá realmente querer parar por aí, né? Que esse seja o seu alvo. Então, o que a gente sempre sugere é que você pegue engines. Se você tem aptidão para programação, que você comece a aprender uma linguagem de programação como C++ ou no mínimo C#, para se preparar para isso, ou se o seu interesse é mais na parte de artes ou de game design, procurar, né, se juntar com a comunidade aí, conhecer os sites, os fóruns, né, e é assim, força bruta um pouco, né, a abordagem que precisa ser dada. Não existe nada de mão beijada, não tem ferramenta mágica, entendeu, que a gente vai, sabe, apontar vocês aqui para um site tudo super secreto lá, que é onde todos os jogos são feitos. Não, né, não existe isso. É quase o tema do PodQuiz, do Quick Quest semana passada. É, exatamente. Mas é isso mesmo, é porque a gente recebe muitas mensagens parecidas, muitos e-mails desse tipo, e aí por isso que eu quis só dar esse recado. Então, cara, realmente, se você está interessado, quer saber, dá uma vasculhada no nosso compêndio de episódios aí. Nós estamos chegando no episódio 50, então é bem provável que a gente já tenha respondido esse tipo de pergunta mais de uma vez. Então dá uma procurada e dá uma ouvida aí, né? Gasta um tempo estudando isso, porque não tem muito o que a gente responder, senão tudo aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. E tenho certeza que em outros você vai encontrar outras fontes também de conhecimento, na forma de fóruns, de sites, livros, né? O Fernando criou uma nova seção do nosso site, que é a seção de literatura, onde a gente coloca ali algumas sugestões de leitura para vocês. Então, que tal começar por ali, né, ver o que te interessa mais, né, desse lado, e, cara, corre atrás de responder a pergunta a você mesmo. A gente tá tentando dar aqui uma orientação, mas não tem, cara, resposta, né, perfeita, completa e, sabe, universal para isso. Fazer jogo é difícil pra caramba, tem que meter muito a cara e aprender muita coisa diferente, demora. Você não vai fazer o jogo que tá na sua cabeça de primeira, né, Fernando? Como é que é? Não, então, a gente recebe muito e-mail e todos eles é, tipo, você tá falando e se dá pra notar que a maioria das pessoas, assim, querem, tipo, um tutorial de meia hora de como fazer o jogo e quando você fala assim, não, você tem que ler, você tem que ir atrás disso. A maioria das pessoas fica, tipo, super frustrado, tipo, pô, achei que vocês iam me dar uma resposta boa, sabe? Que tem que ler e estudar, eu sei, sabe, mas eu queria, e, tipo... Aí, tipo, o que você vai falar, sabe? A gente tenta sempre abordar, assim, pra não tentar, né, tipo, sempre clarificar pra... Talvez o pessoal realmente precisa de um pouco mais de, como posso dizer, a gente afirmando cada vez mais, né, pra ter certeza, mas acho que é um bom recado, assim, não tem jeito, cara. Assim, tipo, se quiser coisa mole, vai na padaria, compra um pãozinho com leite, que não é fácil não, cara. E nunca é demais a gente lembrar também que, cara, não é porque você gosta de jogar que você vai gostar de desenvolver. É muito diferente e é claro, é totalmente... É um outro nível de envolvimento com o objeto, o videogame, que você vai precisar ter se você realmente quiser se tornar um desenvolvedor. Entendeu? O jogador é muito fácil. E, então esse é um outro tipo de e-mail que a gente sempre recebe. Ah, eu quero desenvolver jogos. Como é que eu faço? Aí a gente fala, dá essa resposta que você que falou, e o cara, ah, pô, tem que ler, estudar, então deixa pra lá, eu pensei que só precisava jogar. Pois é. Então... é o melhor dos dois mundos, né? Eu quero jogar videogame, ser pago e o jogo se materializa, sabe? Exato. É difícil, cara. Ó, não tem nada de errado em você descobrir que a indústria de jogos não é pra você. Porque ela não é pra todo mundo mesmo, não. É difícil, é um sacrifício. A gente já falou milhões de vezes. Você provavelmente vai ganhar mal, trabalhar demais, mas existe essa, né, alguma coisa aí não tangível, né? Que é uma satisfação de se trabalhar com isso. Que caso essa vontade, esse fogo aí exista em você, talvez você então consiga tirar daí essa motivação. Agora, se você não tem isso, ou se você olha pra isso e acha que, sabe, é um compromisso muito grande, cara, não é vergonha nenhuma você admitir que não é pra você, não tem problema nenhum. E acho que, sabe, a gente já se perguntou durante a nossa carreira se era isso mesmo que a gente queria fazer, e por várias vezes, por tantas são as dificuldades. Então, que é normal que algumas pessoas realmente não, simplesmente não, sabe, não possam fazer aquele sacrifício. Não é nem que o cara não quer, às vezes ele não pode realmente. Existem outros compromissos na vida pessoal profissional dele que impedem dele fazer isso. E isso, cara, é normal. Infelizmente, é uma característica da nossa indústria. Ou felizmente, não sei, né, que ela seleciona muito devido à dificuldade que é você trabalhar com isso. Mas olha, isso não faz de você uma pessoa pior ou menos... interessada, empolgada em jogar o videogame, né, se você descobrir que desenvolver os jogos não é pra você, porque não é pra todo mundo mesmo e não é tão fácil, né, tá longe de ser tão fácil quanto a maioria das pessoas gostaria que fosse. Então, tomara que tenha sido dado aí o recado. A gente, né, pra variar, sempre procura responder os e-mails da melhor forma que a gente consegue, mas é bom que a gente deixe esse recado aí, cara, procura, que a gente já falou muito mais, em bastante mais detalhes sobre isso durante os nossos episódios do podcast, beleza? Nessas últimas semanas, eu tenho jogado, adivinha? FIFA 13. FIFA 13. Tenho jogado bastante, vinha jogando bastante no trabalho e agora também em casa. A gente está testando, fazendo testes em casa do jogo. A gente recebe aí os discos diferentes, né, especiais, que não existem na loja e super confidenciais. A gente assina lá, entregando nossa alma para poder levar o disco para casa. Mas pra gente poder testar o jogo, então, expectativa grande aí. O demo acabou de sair na semana passada, o demo do FIFA 13 para Xbox 360, PS3 e PC. Então, até a gente quer saber, né? Eu tô querendo saber lá no meu Twitter, o Grunge Lopes lá no Twitter, eu tô querendo feedback de quem jogou o demo aí. Diga pra gente o que, que vocês acharam. Eu tô sempre querendo saber, principalmente a comunidade do Brasil, o que tá achando do jogo. E eu sou suspeito pra falar, mas eu acho que a gente vai conseguir o que ninguém achava que a gente ia fazer, que é superar o jogo do ano passado, que já foi aí um grande marco, né? Então vamos ver. Mas não vou ficar me estendendo muito sobre FIFA aqui não, porque, até porque em breve a gente faz um post-mortem, conta algumas das historinhas engraçadas do desenvolvimento do jogo. E eu... E agora tem esse ano de Plus, né? Que você é produtor esse ano, né? É, pois é. Tem... Então é um novo panorama aí que outro a gente nível, não conhece. É, outro nível de histórias aí. De, outro pois nível é. De merda pra resolver. Beleza. É, ainda é, então, vamos deixar pra falar sobre isso no episódio disso mesmo, que eu tenho bastante coisa pra contar. Mas... E nas últimas semanas eu joguei também, terminei o terceiro episódio do Walking Dead, que pra mim é fantástico ainda, continuo achando. Muito bom. É, muito legal. Eu tava até discutindo, acho que era com você, Rafa, sobre qual episódio era melhor, o 2 ou o 3. A gente conversou um pouquinho sobre isso, não entra muito na verdade, né? Eu ainda acho, eu não vou querer dar spoiler pra ninguém, fica difícil de falar por que é bom ou o que exatamente tem de bom, porque é muito atrelado à história, né? Mas o 2 eu achei que, é, sabe, o plot twist e toda a parte de você descobrir o que tá acontecendo, investigar, foi mais legal, foi mais interessante. Eu passava os 2 ou 3 dias aí que eu demorei pra poder terminar o episódio 2, eu tava realmente intrigado, pensando no que pode ser, o que pode não ser, comentando com os colegas que estavam jogando mais ou menos na mesma parte. E no 3 já não teve tanto disso, mas teve mais, talvez, uma carga emocional aí. A história do jogo é muito boa e acho que a execução também, cara. É gostoso de você fazer as coisas acontecerem nele. E que eu acho que é o que é um adventure game, né? O que faz o adventure game ser bom. Então, eu tô curtindo bastante. E fora isso, cara, não tô lembrado de mais nada que eu tenha jogado ultimamente, não. Então não vou passar a bola pra nem vocês. Nem Final Fantasy 4, né? É verdade, o Seco me emprestou. Bem lembrado. Justamente, eu tava tentando lembrar qual é o jogo de portátil que eu tava jogando, que eu sabia que tinha um jogo diferente, mas eu não conseguia lembrar qual era. Era Final Fantasy 4, o remake do DS, que foi feito em 3D, com cinemáticas animais, em várias passagens do jogo. O Seco me emprestou. Eu descobri só há pouco tempo que esse jogo existia, não sabia que eles tinham feito um remake. Achei que era só, tipo, um port pro DS que eles tinham feito, da mesma forma que fizeram, por exemplo, com o Chrono Trigger. Mas não, o Final Fantasy IV eles fizeram parecido com o que eles fizeram com o 3, né? O 3 foi pra DS também, foi, né? Mas o 3, a diferença é que ele nunca tinha sido lançado no Ocidente, oficialmente, e o 4 sim. Mas é, cara, é fantástico. Eu tô curtindo, tô relembrando aquela história, mas com uma tradução um pouquinho melhorada. Eu consigo lembrar de algumas passagens que eu vejo alguns nomes, algumas palavras diferentes, que eu não lembrava que tinham sido traduzidas dessa forma. Então eles tocaram na tradução, pelo visto. E cara, as cinemáticas são o que realmente mata, sabe? Porque é muito engraçado você já saber qual é a história, né? Você conhecer aquela história, aqueles personagens, mas você vê uma nova apresentação dela, né? Com uma nova qualidade, assim, um alto teor de qualidade, como eles fizeram. E isso pra mim tá sendo genial, assim. É a recompensa de jogar, é correr atrás de ver mais dessas cenas, assim. E fora que a execução, quando ela é feita no engine do jogo, também é legal. É qualidade de 3D do DS, que não é o 3DS, que você pode imaginar aí, então não é muito fiel, mas cara, é o tipo de jogo, né, um RPG oriental, que você consegue não prestar atenção nisso e gostar do jogo assim mesmo. Então, eu tô, cara, pretendo terminar o Final Fantasy IV mais uma vez, provavelmente é a terceira ou quarta vez que eu vou terminá-lo na minha vida. Mas nesse remake aí, que eu achei bem legal. Obrigado, Seco, você ter me emprestado o jogo. Bom, ele é dificinho, né? Tem muitas horas sem parar e ficar farmando. Porque eles não mudaram o balanceamento do jogo. Pô, eu achei isso massa, né, cara? Tipo, não quiseram. Mudaram tanta coisa pra ficar mais moderno, mas o balance ficou mesmo, achei tão legal. Entendeu? Mesmo que isso vá alienar jogadores como o Rafa, que estão acostumados a tudo ser entregue de uma beijada. Mas eu acho que, pelo bem de você ser fiel ao original, eu gostei disso. E é assim que eu me lembro do Final Fantasy IV, então tá ótimo pra mim. Massa. E você, Fernando, o que você tem jogado aí? Bem, então, meu maior... Da maior parte do tempo eu tô tentando jogar o Guild Wars 2. Ah, é. Eu tô gostando bastante. Pra variar, eu comecei provavelmente todas as classes, todas as raças. Joguei a maioria até level 10. Daí Seco jogando MMO, ele faz busca em largura. Ele vai pegando cada classe, joga um pouquinho, joga um pouquinho, joga um pouquinho. Mas é muito legal. Tem outro jeito de jogar, mano? Não sei, né? Não sou o expert. Tem um monte de amigo. É, pô, mas é a maior parte das pessoas pega uma classe e joga até o final, assim. É, porque eu costumo ver é assim. Pô, pois é. Mas não, eu tava querendo ver qual é, porque... Principalmente Guild Wars, que não, o primeiro tinha tanta diversidade, principalmente da classe Mesmer, e eu jogava com uma, achava bacana. Então, joguei com Guerreiro, Paladino, e assim por diante. Agora decidi, eu tô jogando com Paladino, que é Chama Guardian, e com Mesmer, que parece que as duas classes mais complexas do jogo, assim, tem muita, muita mecânica, então, como tipo. É baseado, como o Rafa explicou da outra vez, muitos dos combos é baseado em weapon, e não só nas suas habilidades. Então você vai evoluindo a arma e você vai ganhando combos. Então eu gosto do Mesmer com sword e pistol, porque daí é muito bacana, porque tem muito, muito, muito combo, sabe? Então é uma classe super complexa, cheia de timing, eu achei bem bacana isso, eu tô curtindo pra caralho. E eu achei bacana, assim, a história, eles tentam, como no começo do jogo, você escolhe todo um, tipo, tu escreve um livrinho com o que é o começo da sua história, e o correr do jogo, tem 4 ou 5 paths diferentes no começo do jogo que você pode entrar, e cada vez que você joga com uma classe, por exemplo, você escolhe paths diferentes. Digamos que você joga, perdão, com a mesma classe, mas escolhe os paths de origem diferentes, você vai ter histórias únicas pro jogador. E elas não são tão profundas quanto o The Old Republic. Mas eu tô achando bem divertido, assim, acho que consegue dar uma sensação de achievement single player bem boa, assim, sabe? E consegue me deixar preso, assim. E o PVP é insano, assim. Eles pegaram tudo que tinha de bom no Warhammer Online e no Dark Age of Camelot e colocaram na mesma sopa. Ainda eles estão balanceando, não é tão ainda bom quanto o Dark Age, mas assim, tá bacana, assim, bem divertido. O servidor, final de semana, filas de 5 horas pra você entrar. Pô, surreal. E eu tô jogando Pokémon, mas o Pokémon não vou falar, porque falar de Pokémon a gente fica até semana que vem. Mas... Bom, já tem um jogo pra gente falar até semana que vem, que é o do Rafa, mas beleza. Não, então, é só um comentário, porque eu comprei a versão do Pokémon, que é o Heart Silver, que na verdade vem com aquele pedômetro, sabe? Que você caminha e ele marca. Então tá sendo muito divertido, cara, porque minha ideia era... Tipo, a Nintendo anunciou algumas coisas com esses acessórios pro Wii U. Aí quando vi aquele... Pokémon, eu falei, não tem que comprar esse trolha. E cara, é super divertido, cara. Um minigame no Tamagotchi lá funciona super bem. Tá, mas conta pra gente, eu não sei de nada do que você tá falando. Não, é assim, ó, vem um pedômetro, sabe? Pedômetro é um negócio que quando você anda. Que mede o número de pedófilos, sei. Passos. Yeah. Isso mesmo, número de passos. Então é assim, quando você começa o jogo, você chega até a primeira vila, aí você fala, professor, blá blá blá blá, ele fala o seguinte, agora você pode levar seu Pokémon onde você quiser. Então você escolhe um dos seus pokémons e aí você transfere do DS por esse... É tipo um Tamagotchi. Uhum. Só que ele detecta quantidade de passos você dá. Ah, e ele vai acumulando. Depois de um determinado número de passos... Você tem que levar o seu pokémon pra passear, é isso mesmo? Não. Você não sabe o profi que é esse treco, cara. Aí assim, depois de esse cada 100 passos, você ganha um watt. E a cada... E olha que bacana. Você pode usar os watts quando o Pokémon volta pro DS pra fazer um lock de novos levels, porque você pode ele não só escolher no Pokémon onde qual Pokémon, mas qual lugar que ele vai caminhar. Isso é importante, porque dependendo do lugar que você dá um lock, quando você estiver caminhando, você pode usar os Watts dentro do Pokéwalk pra fazer combate contra outros Pokémons. E se você ganha, você pode capturar aqueles Pokémons. Então, o meu. E também quando o Pokémon volta do Pokéwalk pro DS, normalmente ele ganha um level. Então, o meu teste até agora tá sendo assim: quanto tempo eu vou levar pra ele chegar a level 100? Por enquanto ele tá level 22. Uhum. Mas eu já capturei 60 Pokémons sem ter jogado. Porra. Sabe? E eu achei isso do caralho, cara. Uhum. Sabe? Saindo pro trabalho e voltando. Pô, eu vou pra academia, trabalho, volto, aí de vez em quando eu paro, assim, tudo mas, lado, e não, da Mario na esteira Earth, assim, é cheat, seco. Não, não é esteira. Aí, cara, chega na esteira. Tô na hora do almoço lá. Aí os caras, o que você tá fazendo, porra? Você andando em círculos na hora do almoço. Pô, eu tô capturando tal coisa. Daí eles assim, ó, que porra é essa? Aí um monte de gente fala que tem um monte de cara que é muito, muito fã da Nintendo. Mas todos eles falam que o único título que eles não botam é o Pokémon. Todo mundo tem medo de ficar viciado. É, com razão. Aí, porra, é muito legal, cara, porque... Como eu posso dizer? Ah, então foi por isso que você se inscreveu... Foi por isso que você se inscreveu na maratona, né? Entendi. Não, pois é, não. Agora eu sou o cara que corre que nem um tarado. Comprei bicicleta, não tô brincando. Sabia que tarado não corria, não. Porra, mas é... Foi. Tu já jogou Pokémon Conquest? Não. Um amigo meu do trabalho falou bem pra caralho que é um dos melhores pokémons que ele jogou na vida e não sei o que, blá, blá, blá, blá. E daí eu me empolguei pra comprar também. Daí outro amigo foi na pilha dele e comprou, disse que é animal também. Mas ele disse que é diferente desses pokémons que sai sempre, sabe? De cor diferente. É diferente o gameplay. Uhum. Mas é uma explicação. Ele disse, não, você tem que jogar, cara. Você tem que jogar, é animal, animal. Eu quero comprar um jogo de pokémon há bastante tempo, só não sei qual que eu compro. Tô cara, compra o Heart Gold ou o Heart Silver. Mas sem você não compra, não vai? O Black, cara, o cara, não importa, cara. Você tem que ver que absurdo que é esse negócio, cara. Sem sacanagem. A mecânica dentro do combate... Pokémon é poucas altas paradas. Pô, mas o jeito que os caras bolaram os minigames dentro do... Do Pokéwalker... Tipo, é tudo simplificado, mas faz tanto sentido. Tipo, você não tem todos os poderes. Você tem, tipo, só... atacar ou desviar, sabe? E cada Pokémon tem 4 pontinhos de vida, não importa o level dele. E Pokémon com mais level, eles desviam mais, sabe? Então, e é bacana assim, porque tipo, é um minigame mesmo, sabe? E funciona. Então, cara, mas é muito legal. E o foda é assim, ó, quanto mais você anda, tipo, você, quando você vai andando, vai encontrando Pokémon diferente dependendo da distância que você percorreu, sabe? E tipo, tem Pokémon. Teve um dia muito foda, eu passei o dia inteiro caminhando, cheguei em casa, peguei um monte de Pokémon raro, porque eu tinha tanto. Cara, eu tinha tipo 8 mil, 9 mil passos, assim, sabe? Nossa. Porra, foi. Cara, foi assim. É o tipo da coisa que eu não botava fé, mas. Como posso dizer? Eu gosto de experimentar essas coisas da Nintendo, porque. Principalmente pro DS, eu acho que o DS é uma das plataformas mais geniais já feitas. E, cara, todas essas coisas para o DS são muito bem feitas, funcionam muito bem, cara. E eu tô bem impressionado, assim, cara. Tipo, é muito viciante, cara. Muito viciante. Tô bem satisfeito. Eu queria compartilhar, assim, porque, porra, eu achei genial tudo, cara. Então, pois é. Qual que é esse? É o Heart Gold? Ou... Eu tô com o Heart Silver, mas tem o Heart Silver e o Heart Gold, que vem com a Pokéwalk. Entendi. Na verdade, é Heart Gold e Soul Silver. Soul Silver. É, pois é, pois é. Tem um Soul Silver, então. Isso. Tá. Porra, legal. Beleza. Tô vendo uma foto aqui do Pokéwalker. É no formato de uma Pokébola mesmo. Pois é, velho. É, tipo... Só não pode se empolgar e tacar ela no chão. O pessoal da Bioware me viu com o controle e falou... Porra, é essa? É uma Pokébola? Falou o cara que tem a espada do Dragon Age que ele carrega nas costas. A minha mulher me ri de mim. Ela tipo, me encontrar no metrô e eu tava com o treco na mão assim, ô, treinador de Pokémon, vamos pra casa. Eu também ando no metrô aqui com o treco na mão, mas é outro problema. Então tá bom, a gente fecha por aqui, né? O Active Quest, que tal? Vou deixar o Rafa falar de Mark of the Ninja, não. Tá, Rafa, vai lá, fala aí. O que você tem jogado, além do Mark of the Ninja? Guild Wars. Continuei jogando bastante. Mas não tanto quanto eu tava jogando antes. Eu dei uma parada que eu tô começando. Não tanto quanto também. Seco. É, não tanto quanto seco. Mas, cara, eu sei que falou bastante já, não tem pra continuar falando de Guild Wars, porque a gente já falou da outra vez também. O jogo não está, tô me divertindo. Joguei, terminei quarta vez, eu acho, Mass Effect. Mas não bateu o recorde de dois ainda. Ó, só não vai bater o recorde de um cara que terminou 254 vezes. contar. Que é porque eu não tinha visto os finais estendidos ainda, né? Daí eu joguei de novo. Você tá falando do 3? É, do 3. Ah, entendi. Achei que você tá falando do 2 de novo. Só pra você ver a bunda da Miranda, viciado em bunda da Miranda. Eu que falei do 2, que ele não bateu o recorde do 2 ainda com 3. É. E pau no cu de quem não gostou no final. O final é massa pra caralho. É isso aí, pô. O final estendido mesmo ficou muito massa. Eles falaram algumas coisas que ninguém sabia o que tinha acontecido no 2. Acho que ficou legal, algumas coisas mais bem explicadas. Não mudaram o final, senão o final não é diferente, acontece a mesma coisa. E, pô, achei massa. Massa mesmo. Legal, cara. Daqui uns 5, 6 anos, quando já não for mais problema, a gente bota o Seco pra dar a opinião dele sobre esse assunto também. Pois é, infelizmente é foda falar. É, a gente entende, Seco. Pois é. Mentira, a gente não entende não, mas você não quer falar, beleza. Que foda aí, legal. E tem o DLC do Ghost Recon também, que saiu novo, com duas missões single player, eu tô jogando aí também. Entendi. E é só isso, né? Tô jogando o Mark of the Ninja também, tô. XBLA que saiu essa semana. Foi semana passada? Essa semana, né? Semana passada. Não, saiu sexta-feira. Estamos isso, tá, sexta-feira é passada. Sexta-feira. Tá, é. Sexta-feira. Retrasada, né? A gente entendeu, Rafa. Mark of the Ninja, o que tem? É. E, pô, eu não tava com muita expectativa, nem sabia que o jogo ia sair até tipo 2 dias antes do lançamento do jogo. Uhum. E daí, pô, eu joguei XBLA de Ninja, tá? Been there, done that, já vi vários outros jogos nesse sentido. Mas daí começaram a vir os reviews, pô, 9, 9,5. Alguns deram 10 pro jogo. 11. Caralho. Oi? 11. Um jogo de Xbox Live ganhar um 10, assim, eu não vejo isso desde o Shadow Complex, sabe? Certo. Eu não ia jogar. Tá com 90 no Metacritic atualmente, o Mark of the Ninja. Pois é. Eu não ia jogar, ia se deixar esperar, vir uma promoção e tal, porque não tava under the radar, assim. É, vou jogar, né, cara? Tá todo mundo falando que o jogo é bom. Comprei o jogo, fui jogar, caralho, cara. Foi a maior surpresa esse ano, assim, pra mim, em termos de um jogo que eu não esperava nada, não tava dando nada, e é animal o jogo, assim. É, pra mim, a obra-prima de game design é que, em termos de simplicidade, entregar complexidade, sabe? Um jogo totalmente simples de jogar, as mecânicas são simples, é um jogo 2D, side-scroller, assim. Os comandos todos simples de entender, os feedbacks perfeitos, que tudo que tu faz gera um feedback, tu sabe instantaneamente o que tá acontecendo. E gera um nível de complexidade, que eu digo, não é que o jogo é complexo ou complicado, nada. Ele é... o número de coisas que tu pode fazer, o número de maneiras com que tu pode resolver cada situação, assim. Dá pra fazer um paralelo, que alguns reviews fizeram, inclusive, com os jogos novos do Batman, né? Que tu tem uma sala, tem os inimigos ali, como que tu vai usar os teus gadgets, né? Teus aparelhos pra destruir todos os inimigos, tá? Pra conseguir passar adiante, né? E nesse, tem esse mesmo nível, só que ele adiciona um layer a mais, que tu não tem todos os equipamentos como o Batman, tu seleciona alguns e tu vai dando unlock em mais equipamentos e mais uniformes e tal, e isso, essa tua seleção de qual uniforme, por onde que tu entra na sala e quais os aparelhos que tu tem mudam totalmente como tu pode resolver o cenário, sabe? Então toda vez que tu joga, praticamente, tu faz escolhas diferentes na tua seleção, tu vai ter uma experiência de jogo diferente, tu tem um replay velho gigante. E é muito divertido, é todo mundo bom de jogar, assim, essa resposta do controle, tem onde tu pode pular onde tu quiser, é muito fácil de controlar, sabe? Não é aquela, não é uma coisa hardcore, como, por exemplo, traçar uma palavra com Super Meat Boy, que ele é um jogo de plataforma 2D também, de pular, mas por mais que seja simples o controle, ele é difícil de ter uma precisão assim no controle, sabe? Tu precisa jogar bastante. O Mark of the Ninja é muito, muito fácil tu ser um ninja mesmo, badass, assim, que consegue fazer as coisas fodas, assim, sabe? E o propósito do jogo não é ação, não é tu matar e destruir tudo que tu vê pela frente. É stealth, é tu ficar invisível, tu até o momento de tu atacar, entendeu? E atacar sem que ninguém tu veja. Tu distrai a atenção de um cara pra tu poder matar outro nas sombras, assim, sabe? E quando o outro cara vê e não tá mais lá, tu já até deu a volta pra matar ele por trás, sabe? E tudo assim, usar o meio, assim, né? Usar o environment junto com os teus itens pra sobrepor cada sala, assim. Isso é feito de uma maneira excepcional, assim. Eu, pra mim, eu quero entender como que eles conseguiram fazer um jogo desse em pouco tempo, que eu acho que foi pouco tempo, porque não faz muito tempo que eles lançaram o último jogo deles, eles são um estúdio indie, então acho difícil que eles tenham mais do que um time, né? É, mas pode ser que tenham, mas... O que eles têm é bastante experiência com esse tipo de... É, vamos dizer, template de jogo, framework de jogo, 2D de ação, slash, stealth nesse caso, plataforma. É o pessoal da Clay Entertainment, que é daqui de Vancouver, que fizeram Shank, Shank 2 e alguns outros jogos. E então, o próprio Shank tem, vamos dizer, ele parece um precursor em certas formas da maneira de você navegar, de montar cenário e tudo mais. Só que o Shank é um jogo completamente diferente, é totalmente hack and slash. Eu joguei o Shank 2 e não... esse era o outro motivo que eu não tava dando muita bola pro Mark of the Ninja. Né? Porque, pô, será que é mais o mesmo, assim? Uh-huh. Mas não, é um jogo totalmente diferente. Entendi. Assim, mesmo que... E eu acho que quem tem um Xbox contra o Xbox Live Arcade pode baixar, tem que jogar, cara, porque é animal, assim. Você falou que é candidato a jogo do ano, é isso mesmo? Pra mim, já tá, entrou na lista de candidato a jogo do ano. Oh. Tá lá com Mass Effect 3 e com Ghost Recon, por enquanto. Pô, responsa, hein? E olha que o Halo nem saiu ainda, hein? Ah, mas tava falando pro Gilherme antes, né? Que esse ano tá foda, tem muita coisa boa pra sair, né? Tem o XCOM, que pra mim é... Tô num hype infinito pra esse jogo. Sim. Pro XCOM, pro... Tem o Dishonored também, Assassin's Creed 3. FIFA 13. Pro FIFA 13. Tem mais um, não tem? Tem Borderlands 2. Borderlands 2. Isso. E interessante a sua comparação que você fez do Mark of the Ninja com o Super Meat Boy, que o que me parece também uma diferença fundamental é que o pouquíssimo que eu joguei do Mark of the Ninja e um pouco que eu joguei do Super Meat Boy, me parece que o Mark of the Ninja é muito mais sobre você resolver o problema, é muito mais sobre planejamento do que sobre execução. Você tem que saber executar também, e a execução é o que te faz, né, faz o seu planejamento se sentir tão bem, assim, assim, porra, que foda, eu sou um ninja. Mas não, é... Mas ele facilita na hora da execução pra você, né? Isso. O jogo ele é feito dessa forma, enquanto o Super Meat Boy é todo sobre execução. É uma coisa que eu achei muito foda, assim, em termos de game design, é que tem uma feature do jogo, é tu apertar o gatilho esquerdo do controle, o jogo pausa. Ele pausa e tu pode continuar tipo, dando um comando pra ele, assim, sabe? Tu pode mandar ele atacar uma estrelinha ali, atacar um gancho lá, assim. Tu pode botar, dar três comandos ao mesmo tempo, quando soltar o gatilho ele vai executar todos os comandos que tu fez. Então, e eu pensei nisso, a primeira vez que eu fiz, eu pensei, pô, isso é muito fácil quebrar o jogo fica muito fácil, sabe? Se eu posso pausar toda hora, mas não, isso não acontece nunca. Sabe, em nenhum momento tu vê isso como sendo um cheat, alguma coisa que quebra o jogo. E sim um negócio que tu pode usar a teu favor em como resolver os puzzles, assim, sabe? Que tem até lugares assim que se tu não usar, fica muito difícil de passar. Sabe? Então ele é uma ferramenta que ficou muito bom, assim, não quebra o jogo. Ele é muito fora, isso é fora de entender, sabe? Eu trabalho com isso, só que em design há 7 anos, eu não entendo como que eles conseguiram fazer isso e não quebrar o jogo. Ó, eu acho, Rafa, que eles usaram aquela ferramenta que os nossos ouvintes ficam perguntando pra gente qual é. Miracle-Make. É foda, cara. Tipo, ele é pra quem gosta do assunto, assim, de game design, quer saber como essas coisas funcionam. Ele é um use case de game design muito foda, cara. Legal. Muita coisa muito bem feita. Tem um exemplo bem simples que aconteceu comigo, é que eu queria terminar o jogo pela terceira vez, já terminei duas vezes. Na terceira vez sem matar ninguém, pra ver se é possível, né? Eu acho que, teoricamente, eu acho que é possível. Mas eu queria ver na prática se era, o quanto difícil era e tal. Então, uma hora que eu abri uma porta, e tinha um cara na frente da porta, do outro lado da porta, assim, de costas pra mim. Se eu quisesse matar ele, isso é muito fácil. Ele tava de costas pra mim, tava nem me vendo, podia ter matado ele direto, instantaneamente. Mas não, eu não posso matar ele, o que que eu faço? Sabe, ele tá de costas pra mim, sem chamar a atenção dele. Eu só tinha um item, uma unidade de um dos itens, que é um negócio que eu jogo no chão e ele faz um barulho pra chamar a atenção de alguém. Eu não poderia jogar na frente dele, porque daí ele ia naquela direção e eu não ia conseguir passar por ele, né? Daí o que eu fiz? Joguei um negócio no chão, né? Eu pulei antes pra cima, né, no espacinho que tinha. Joguei um negócio no chão atrás, pausei, né? Joguei um negócio no chão atrás dele, a feature do pause, e soltei enquanto eu tava no ar. Enquanto eu tava no ar, ele virou pra ver o negócio que fez barulho e eu caí atrás dele. Só como se você tivesse pulado por cima da cabeça dele, assim, sem ele ver. Assim. Isso foi ninja, hein, Rafa? Não, tem várias outras coisas que tu faz, assim, sabe? Que tu tenta, mas não, vou tentar só pra ver se dá. E tu consegue fazer, caralho, eu sou muito ninja, sabe? E muitas coisas assim, tipo, o negócio de usar bombinha de fumaça, sabe, que nem os filmes e coisa, é, desenho, é aquela clássica, né, solta a bombinha de fumaça, quando a bomba se dissipa ele não tá mais ali, sabe, e tu faz isso direto no jogo, assim, é muito fácil de fazer isso no jogo, sabe, daí tem várias coisas assim de, porra, que, só jogando, assim, é difícil de escrever porque não é um gameplay, feito pra isso, assim, muita coisa é emergente, sabe, que o sistema, o gameplay emergente, acho que a gente já falou algumas vezes do que é quando as features do jogo não necessariamente geram um comportamento, mas elas geram indiretamente de acordo com quando tu usa elas, né. Uhum. E isso acontece muito nesse jogo, assim, é um sistema muito simples de coisas que tu pode fazer e gera muito desse gameplay emergente, assim, de coisas que acontecem porque por input teu, que tu usou aquelas ferramentas que o jogo te dá de uma forma criativa, que não foi scriptado. Muito provavelmente os caras que fizeram os controles do jogo não anteciparam, isso é uma manobra que o jogador vai ficar usando direto. Tipo, por exemplo, dá um exemplo aqui, primeiro que vem na cabeça, no Batman, de tu poder pular por cima do cara, né, empurrar ele e bater por trás. Isso é uma feature específica do jogo. Sabe, aquela feature foi feita pra isso, nesse sentido. E no Mark of the Ninja, tu faz coisas nesse sentido de ninja mesmo, de badass, só usando aquelas ferramentas simples do jogo, sabe? Isso foi muito genial. Pra mim, é um use case de game design, assim, que ele vai se tornar um standard pra mim, pra Xbox Live Arcade, pros próximos anos, assim, ó. Acho que é muito foda. Acho que o pessoal tem que jogar mesmo. Legal, eu comprei só por sua causa, joguei um pouco, mas aí pareceu um jogo de esporte aí pra eu jogar. Eu parei tudo. Um pouco mais importante. Mark of the FIFA. E aí. Mas eu pretendo jogar sim, Rafa. Depois desse apelo aí, como não, né? Pô, todo o esquema de progressão, cara, de tu destravar as habilidades. No começo do jogo, tu só pode fazer um tipo de ataque bem específico, assim, bem normal, bem comum. E tu vai destravando jeitos de matar os caras, sabe? Esses jeitos dão outros trigger em outros eventos. Por exemplo, tu matar um cara e pendurar ele num poste vai gerar medo nos outros. E medo pode fazer um cara atirar no outro, sabe? Vem esse gameplay emergente que eu falo, de dando efeitos de coisas simples, geram efeitos complexos, assim, sabe? Entendi. É muito foda. Não consigo parar de falar dessa porra desse jogo. Mas você vai parar, assim. Vai parar agora que a gente tá fechando o Active Quest. Acho que o pessoal entendeu o recado, tá? Mas então é isso aí pro Active Quest. Pod Quiz. Tá na hora do Pod Quiz, então, trazido pelo Seco dessa vez. Lembrando que eu tenho 4 pontos, o Rafa tem 3, o Seco tem 3, os convidados têm 3. Hoje não tem nenhum convidado. Vai lá, Seco. Oh. Manda bala. Ok. Primeira dica: sou um jogo sobre explorar. Sobre o quê? Explorar. Explorar? Explorar. É. E aí, Rafa? Parou. Uhum. Age of Empires. Não. Parou. Super Mario 64? Não. Então, segunda dica. Sou um jogo com muitas mecânicas. Uau. Estamos fazendo dicas bem específicas, né? Parou. Porque tu leva um negócio. Little Big Planet. Não. Pô, achei que ele tinha matado. Ah, parou. Black and White. Ah, não. Pensei que ia falar, droga, acertou. Então, essa dica é baseada na minha experiência com o jogo. Fudeu. E coisas que eu li sobre o jogo. Tá? Não necessariamente. Então vai ser uma daquelas dicas igual que o Rafa faz de vez em quando. Ele tem nada não, a ver. Não. Não, é assim, é foda. Porque o jogo é foda. Seco, não dê desculpa, dê a devo dica. Devo ser um dos jogos com mais conteúdo já feito. Com mais conteúdo já feito na história. Parou. Aham. Spore. Não. Como não? Conteúdo infinito. É, conteúdo infinito. Pac-Man também, né? Mas não sei o quê. Tá. Um dos jogos com mais conteúdo já feito. Não é esse, mas parou. Neverwinter Nights. Ah, não. Tá. Boa. Então agora com essas dicas vão ficar tudo mais fácil, tá? Agora é... As constelações espelham a criatividade do jogador. As constelações... What the... Pô, difícil essa, hein? É, por mim, pode falar próximo. É, o relacionamento com os outros NPCs do jogo é de uma profundidade pouco vista em outros jogos. Olha. Ué. Me salva aí, Rafa. Vai falar alguma coisa. Última hora, hein? Não. Você não falou parou também. Escroto. Escroto. Uma giliada. Não, vai lá. Mais um. Quanto já foi? Já foram 5. Agora é a sexta. A sexta, então, é, curiosamente, as estações do ano influenciam o gameplay. Ah, eu sei! Paro. Vai. Animal Crossing. É. Matou. É, eu falei que as dicas iam ser fáceis agora. Porra, na hora que deu um branco, eu sabia qual era, mas deu um branco do nome do jogo, cara. Eu fui... Dando browse na minha lista de todos os jogos que eu já joguei. Mandou bem. Pois é. Então, só pra terminar a dica 7, eu sou um jogo social e hardcore. Pô. E a 8 é você só consegue ver os créditos do jogo no sábado à noite. Que no sábado à noite você vai pra boteco, tem o cachorro tocando violão. Aí você fala com ele, toca uma música única e toca os créditos do jogo. Isso, isso eu não acontece sabia. Uma vez sábado à noite. Vai ser um novo fantástico. Agora? Acho que é mês que vem ou não? Vai ser o Animal Crossing? É antes do fim do ano, né? Pois é, a minha esperança pro Wii U é um Pokémon Animal Crossing crossover com microtransaction. Aí, nossa! Aí essa é a minha única esperança pro Wii U. Aí o dinheiro do mundo inteiro vai se convergir pro mesmo lugar. É, não, eu não tô brincando. É foda. É Animal Crossing. Maneiro. Mandou bem, se eu tivesse jogado mais, eu tinha conteúdo, mais chance. A do conteúdo eu falei, porque assim, eu joguei durante 3 anos e eu não vi todo o conteúdo do jogo. E eu aí sei não que quer dizer porra nenhuma. Não, mas tipo, não, mas você não vê o conteúdo mesmo, por causa das estações e a quantidade de itens que tem. É muito difícil ver todo o conteúdo do jogo. É muita coisa. E o único... Cara, é muita coisa. É muito, milhões de coleções, sabe? Tem até uns 400 mil itens pra sua casa, sabe? Entendi. O que você jogou foi o Animal Crossing do DS ou do GameCube? Do DS. Entendi. Pois é. É isso aí. Beleza. Bom pod quiz. O Rafa chega aos 4 pontos. E a gente se fala no próximo podcast com mais um pod quiz. Quest. Chegamos então na main quest do episódio número 50. E o assunto que a gente separou é uma sugestão que eu dei pra gente falar aqui. Na verdade, só é, um pouquinho baseado no e-mail que a gente recebeu, que eu li lá no Quick Quest da semana passada, onde o nosso ouvinte perguntava o que fazer para educar o jogador brasileiro. Então, a gente já mandando livro de matemática pelo correio. Pois é. Então, eu até comentei lá no Quick Quest que essa pergunta, de primeira eu entendi uma coisa e depois o ouvinte mandou outro e-mail falando que era outra, que ele estava perguntando, e eu já respondi a pergunta real dele lá no Quick Quest, mas aquela pergunta que eu pensei que fosse é que a gente vai tentar responder e discutir aqui na main quest de hoje, que é o seguinte, né? De que maneira você pode, de fato, entre aspas, ensinar o seu jogador a jogar o seu jogo. Isso pode ser interpretado de várias formas. Você pode pensar que é simplesmente quais são as boas práticas em se fazer tutoriais de jogos, se um jogo precisa de fato de um tutorial ou não, a gente pode falar sobre isso. Mas mais importante, eu acho que é um assunto que ele tem uma relevância grande, porque a gente está vivendo uma época em que muita gente que não é jogador, vamos dizer, tradicional de videogames, acaba sendo atraído para jogar algum tipo de jogo, né? E muita gente fala sobre, né, diferentes técnicas que você pode ter para facilitar, entre aspas, a entrada de um novo usuário, né, que não está acostumado, porque muita coisa que a gente faz no desenvolvimento do jogo, ela pode levar em conta que o cara já tem uma certa familiaridade com alguns conceitos. Por exemplo, você vai fazer um RPG, você vai imaginar que você não precisa explicar muito o que é um atributo pro cara, porque a maioria dos jogadores vai ter uma certa familiaridade com os RPGs. E só um exemplo tosco, né, mas existem várias dessas pequenas, né, suposições que a gente faz quando a gente está desenvolvendo um jogo, que a gente conta que o cara vai ter uma certa experiência prévia. Mas hoje a gente vê cada vez mais pessoas que têm um mínimo ou um nada de experiência prévia com videogames, sendo atraídos para diferentes tipos de jogos, coisas que você pode até não achar que sejam consideradas jogos, como jogos sociais nas redes como Facebook, que a gente tanto comenta, mas outros tipos de jogos, como jogos plataformas móveis, que são de fato, né, experiências de jogabilidade, mas que quando você está fazendo, está desenvolvendo elas, está fazendo design delas, você tem que pensar um pouquinho mais além e realmente capturar o cara que talvez não tenha uma experiência relevante em jogar jogos de nenhuma natureza. Então acho que é um assunto super atual nesse sentido pra gente falar aqui, e acho que a experiência de vocês vai ajudar bastante a tentar responder essa pergunta e complementar toda essa história. Então, não sei, acho que eu vou passar a bola pro Rafa, como eu sempre falo, né, o especialista game designer, né, tá escrito lá na carteira de trabalho dele, game designer. Então, esse trabalho é bom. De nós três é o único, né, que tem isso escrito lá na carteirinha dele. Mas o Rafa, é real esse sentimento de que você precisa trabalhar no seu jogo talvez um pouco mais do que você faria se o seu público-alvo já tivesse um pouco acostumado com o gênero que você está lidando ou não? Então, isso é complicado, porque a maneira de ensinar o jogador, ela vai, como a gente ensinar, né? Ensinar é uma coisa até estranha, porque se tu precisar ensinar, talvez não seja tão boa assim, né? Talvez não seja o jeito ideal, assim. Eu acho que é uma coisa de como tu guiar pelo caminho. Se a gente tirar uma parte do jogo, por exemplo, um tutorial separado do jogo, alguma coisa que tu precisa ensinar o jogador e demora muito pra ele engajar, ele não vai nem... Antes de ele começar a se divertir, julgar por se o jogo é divertido ou não, ele vai estar cansado já. Ele está sendo ensinado e não está se divertindo. Ele está pegando o jogo para se divertir e está sendo ensinado. Tipo, ensinar eu vou para o colégio, sabe? Vou ler um livro, não vou... sabe? Então, é difícil, assim, a gente... Ainda mais para um jogo, por exemplo, como tu falou... Tem muita gente nova jogando, né, que nunca jogou videogame, jogou quando era criança e tá voltando agora, que, por exemplo, os casos de Facebook ou de jogos para celular, que como tem muito jogo de graça, muitos jogos muito fácil de se conseguir, é muito fácil tu perder audiência rápido, sabe? Tu pega aquele jogo não te cativou em 30 segundos, tu vai parar de jogar, vai jogar outra coisa. Tem vários outros jogos ali pra jogar, entendeu? Então, uma coisa que é complicada é que tu tem que botar o jogador jogando já, assim, enquanto ele tá pegando a manha, né, pra entendendo, como, absorvendo como se joga o jogo. Tu não pode, hoje em dia, fazer um tutorial, assim, separado, como era tão comum antigamente, né, clica no tutorial, depois que termina o tutorial, faz. Hoje é muito de jogos hardcore, isso, muitos jogos pra, que existem, que exigem esse nível de complexidade que tu precisa aprender, né, a jogar, ser ensinado a jogar. E mesmo esses jogos, eles têm, caso tu pule o tutorial, eles vão te guiar nas coisas essenciais pra tu conseguir jogar explorando, né? Porque muita gente não quer ser ensinado. Ele vai jogar, vai começar, eu vou explorando enquanto eu jogo, sabe? E daí depois, aprendi, mas como eu tava aprendendo a jogar, eu fiz um monte de merda, né? Então eu vou começar a jogar o jogo de novo. Mas pelo menos foi aprendendo jogando, assim. E isso é que é o truque, né? A parte difícil, eu acho, certo, de fazer. De tu conseguir fazer com que o jogador pegue o negócio e ele vá aprendendo, vá pegando as mecânicas, vá pegando como se usa conteúdo enquanto ele joga. Até porque se tu for pegar, imagina um jogo que tu pega, tem uma parte, um tutorial, uma parte obrigatória que tu tem que fazer. Na primeira vez tá tudo bem, pô, não sei jogar e tal, mas se tu for começar o jogo de novo, sabe, depois, ou se tu quer, seja lá, perder teu save, ou quer só começar uma coisa com outro personagem, digamos assim, né? Se é um RPG, tu quer fazer um personagem novo, alguma coisa assim, você tem que fazer todo aquele tutorial de novo, pô, é um saco, sabe? É verdade. Então, porque tu já sabe aquilo, tu quer passar, ou então se é uma sequência, né? O 2 ou 3 de uma mesma franquia em que o gameplay mudou pouquíssimo, tu não quer saber as coisas básicas de novo, sabe? Então, ele é muito mais, hoje em dia a tendência, eu acho, é muito mais guiar, né? Tipo, limitar o que as coisas que precisam ser feitas, não o que tu pode fazer, limitar as coisas que precisam ser feitas e ir soltando isso aos poucos, para que tu deixe tanto a pessoa que tá explorando e pegando, né? E tentando uma coisa e, mas agora no início do jogo, se tu tentar e não conseguir, tudo bem, fica tentando até tu conseguir, sabe? E não, que sem penalidade e tal, bota numa parte que ele possa explorar, possa tentar isso. Claro que isso depende muito também de que tipo de jogo que é, né? Mas tô tentando generalizar o máximo que eu consigo fazer. Claro. Mas acho que é por aí, assim, esse negócio ter um tutorial ou educar o jogador, eu acho que é difícil, assim, de tu querer conseguir fazer uma coisa que o único propósito seja educar, sabe? Porque não, o público de hoje não tem mais paciência pra isso. E na verdade, essa sua resposta, ela não vai de encontro ao que eu tava dizendo. Ela na verdade concorda com isso, porque justamente a ideia de trazer esse assunto aqui era explorar, chegar a essa conclusão, a essa constatação, que principalmente para esse tipo de público, um tutorial não é uma coisa que funcionaria, da mesma forma que um manual não é uma coisa que funcionaria, sabe? E chegar à conclusão disso e aí começar a falar sobre alternativas, sobre, então, tá bom, como é que a gente faz, né? E você já contou várias, né, diferentes pequenas técnicas, pequenos exemplos aí que você pode usar. Acho que o manual é um outro exemplo interessante, que antigamente, principalmente na época dos consoles mais antigos, quando eu era mais novo, ler o manual era um negócio que você queria fazer antes de começar qualquer jogo, que você não queria perder detalhes de como o jogo funciona, que só no manual você ia ter ali de mão beijada, sabe? Hoje em dia ninguém mais lê manual. Não precisa. Eu leio. Não, o Seco lê de nostalgia, porque... Então, eu leio porque eu acostumei, sabe? Exatamente. Todo jogo que eu compro, eu leio. E pra mim é um costume. E também pra mim, eu acho que é uma questão de estudo. Certo. Ver como que o desenvolvedor vai me ensinar a jogar o jogo dele, sabe? Através não do manual. Não que eu quero aprender a jogar, certo, mas me interessa. Porque não precisa. Os jogos todos, eles têm mecanismos lá durante o jogo mesmo que vão te ensinar. E foi-se o tempo, realmente, do tutorial separado. Isso eu concordo com você e acho bem interessante tudo isso que você colocou. E um outro exemplo que eu acho genial, e igual você falou, né? Se o jogo tem que te ensinar, é porque ele não está fazendo alguma coisa certa, né? Eu traduziria isso para: ele não é intuitivo o suficiente, né? E um exemplo assim que eu sempre achei genial e sempre admirei muito, e parece até uma coisa banal, mas depois de feito é muito fácil, né, a gente falar. Mas jogos da Nintendo, como Zelda, é uma série que faz muito isso, e eu percebo também no Paper Mario que isso acontece direto, e muitos outros jogos fazem isso, Metroid é outro que faz muito isso. É o seguinte: toda vez que ele vai te dar um novo, nova habilidade, um novo poder, um novo item, ele te coloca numa situação em que você só vai conseguir sair dali se você usar aquele item que você acabou de pegar. Então pode ser uma sala em que você entra sem o item, sem o bumerangue, vamos dizer, mas pra sair, você tem que usar o bumerangue pra jogar em alguma coisa pra poder sair. E aquilo ali é uma maneira, assim, bem intuitiva de você ensinar pro jogador. Dá pra ele essa primeira experiência, né, de usar aquele item pela primeira vez, quebrar o gelo. E tem algumas coisas também nisso que envolvem, que, por exemplo, te dá um item novo. Se tu não usar o item imediatamente, tu vai esquecer que ele existe. É verdade. Sabe? Porque ele tá no lugar, ele tá ali no cantinho da tela. Se tu, primeiro, no caso do Zelda, por exemplo, se tu não equipar, tu nunca vai ver ele, porque ele nem aparece na tela. É. Né? No caso do Zelda. Então, se tu ganha um item que tu não usa ele imediatamente, da metade da próxima dungeon, tu nem lembra que aquele item existe. Então, a primeira coisa que eles fazem ali é te mostrar, ó, tu tem esse item novo e ele faz isso. Agora, faz aí pra tu ver o que ele faz. Ah, tá, então eu tenho esse item que faz isso. Mas tu tem um bumerangue. Tá, a palavra bumerangue e o ícone bumerangue não significa nada pro jogador. Até ele saber o que aquilo faz e perceber a ação, a reação do que ele fez. Até aquele momento que ele usa é só uma palavra e um ícone. Sabe, ele não faz uma associação de alguma coisa útil. Então a primeira coisa que eles fazem ali é fazer tu usar pra tu perceber a reação da tua ação no jogo. A segunda parte, que é muito a ver com o que tu falou, é fazer tu só conseguir sair dali usando o item. E o primeiro uso do item é sempre óbvio, sabe? É sempre uma coisa que... Pode ver que normalmente, quando ele... Normalmente tem uma cutscene, né? Mostra, tu conseguiu o item. E quando tu tem que usar, normalmente, não é sempre, mas normalmente, a própria câmera tá mirando na direção do lugar que tu tem que usar aquele item. É. Sabe? É uma coisa muito óbvia, assim, sabe? Tu tem que... Pô, a porta é gigante, que é a única porta que tem que sair. Então, o negócio que eu tenho que jogar bumerangue é em cima da porta. Sabe? E pro resto do jogo, aquela do arco e flecha, assim. Aquela do arco e flecha que é um olhinho, o olho tá fechado e ele só abre depois que você pega o arco e flecha e ele tá bem em cima da porta, a porta você já tá virado pra ela, aquele olho te olhando ali assim, pô, o que será que eu faço com ele? Isso é bem... É isso aí, assim, esse primeiro uso é sempre óbvio pra não gerar confusão nenhuma, né? É. Ou seja, não tem nunca num lugar em que tem que usar um item, ele te pede pra usar outro item. Sabe? Então, por mais que o resto do jogo vai ser uma combinação de itens, na mesma sala você vai poder usar três itens diferentes, nessa primeira vez não gera confusão nenhuma. Mostra só como funciona esse item. Então, acho que isso eu concordo contigo, é genial, assim. É claro que é fácil falar agora que já fizeram faz anos, né? Mas isso é um truque de game design, assim, que virou padrão, óbvio, mas como muita coisa que o Shigeru Miyamoto fez. tipo, e dizem, pô, por que esse cara é um gênio, sabe? Pô, tá aí, cara. É, por causa dessas coisas. É um gênio. Papai e minha moto, isso aí. Fernando, o que você tem pra adicionar a essa discussão? You die. Boa, então fala pra gente. Isso é ensinando a jogar o Demon Soul. Morreu, aprendeu. Você está andando, aí você bate na parede com a espada. A espada não passa a parede. Logo, aquela espada não funciona na parede. Não, tô brincando. Mas é verdade isso aí. Tô tentando educar o Rafa que não conseguiu jogar porque a espada batia na parede. Então, eu acho que, cara, sinceramente, eu acredito que tudo depende do contexto da pessoa que tá segurando o controle. Por exemplo, um jogo que sempre achei muito legal o approach que ele dá pro jogador é Sonic. Você tá lá, tem um molequinho. Beleza, tem o Sonic lá. Aí o que ele fala? Bota o controle pra direita ou pra esquerda pra andar. E se você tiver parado na primeira tela do jogo, ele vai ficar pim, pim, pim, pim, enchendo o saco pra você fazer isso. Sabe? Ou pra você fazer isso e apertar o A pra pular, sabe? Então, é tudo isso que tu precisa pra jogar Sonic, sabe? Andar pro lado e pular. Entende? Isso é muito, muito, muito simples. Tipo, são duas mecânicas só do jogo. Mas quando você fala, por exemplo, Quantic Dreams Heavy Rain. LRXWK. Gira o nariz direcional pra esquerda, dois pulinhos e fecha o olho. Vai abrir a porta do chuveiro. Aí, pra você ligar o chuveiro, aí, rapaz do céu. Rapaz do céu, aí te cuida, negão, que aí vai longe. É, Heavy Rain é então, um exemplo de um jogo que eu acho que eu e olha, terminei e eu acho que eu nunca aprendi a jogar. Não, então, o detalhe é assim, por exemplo, o Heavy Rain, ele é muito complexo. As coisas, a maneira com que eles quiseram fazer iterações é muito complexo. Então eles tentam ensinar você como fazer aquilo. Então o problema é, você está tentando, digamos, dar uma experiência muito única, com muita iteração, num dispositivo muito limitado, que é o controle. Então aquilo começa a aglomerar controle sobre controle sobre controle, e o cara começa a inventar um monte de gambiarra para poder fazer tal coisa, tipo, segura o L e aperta X, R e aperta Y, aí solta o L, aperta o R e aperta X. E, tipo, caramba, cara, tipo, tipo, pra gente, que a gente joga desde os 10 anos de idade, já é chato, difícil, imagina pra quem não tem experiência, vai bater a cabeça muito, entendeu? Então eu acho que se é uma pessoa que nunca jogou nada e pegou um controle na mão, então, por exemplo, Sonic seria um ótimo exemplo de um gameplay simples que se resolve em, sei lá, muito rápido a explicação do jogo, que é, você vai pra esquerda, pra direita e pula, sabe? E quando seu carinha estiver andando no máximo da velocidade, ele vai sair correndo, e isso é o charme do jogo. Ele vai bater no espinho e perder todos os anéis. Exatamente, e daí você vai entender, ah, então eu não posso bater no espinho. Ah, eu não posso bater no inimigo. Então a ideia é assim, você não bate no inimigo, não bate em espinho. É, o Sonic é um covarde que só corre de todo mundo, sim. Pois é. Fechou. Então, não, pode ser. Você pode ver isso, mas eu tô dizendo assim, a mecânica é tão simples que qualquer leigo olha pela mecânica e consegue entender. Mas é da natureza do jogo, né, nesse caso. Não, pois é, mas então, tudo depende do contexto. Porque, por exemplo, se por mais que eu tenta fazer um tutorial complexo, por exemplo, Deus Ex, vocês não fazem ideia quantas interações a gente teve naquele tutorial. Porque todo mundo queria, ah, tem que ser para um jogador não hardcore. Como é que você vai fazer um Deus Ex para um jogador não hardcore? Então você explica absolutamente tudo pro cara. Aí, sei lá, 9 entre 10 jogadores casuais não conseguem passar o tutorial. Putz. Sabe? E tipo, e você conhece pessoas que jogam e sentem dificuldade de passar o tutorial. Isso é uma pessoa experiente, sabe? Uhum. Porque a natureza do jogo é uma natureza do jogo que é hardcore, sabe? Por exemplo, o primeiro conflito que você tem que entrar em cover, você tem que matar os dois caras, um monte de gente morre ali, porque eles tentam, por exemplo, jogar Call of Duty. Aí outras experiências e outros jogos começam a influenciar nas decisões. Por exemplo, eu aprendi você ensinar pro cara que nunca jogou, mas é o cara que tem os maus hábitos do que ele joga. É, não, isso não é o caso do Guild Wars também, cara. Guild Wars tem esse problema também. Se for jogar Guild Wars que não te joga o outro, vai morrer todo o combate. Não, é, não é só isso. Por exemplo, muitas críticas do Guild Wars são: o sistema de quest não é um cara com uma interrogação que você clica e diz sim, faz as coisas e volta pro cara que toma a interrogação, sabe? É, você tem uma área que você entrou e aí alguém grita pra você: ei, me ajude aqui. E aí você já tá na tá quest, já tá fazendo a quest, sabe? E tem muita crítica do tipo que acha muito confuso, sabe? Mas você vê que o background deles é World of Warcraft, sabe? Então, tipo, se não for as mecânicas daquela árvore ou de fazer isso, eles acham, por exemplo, ah, o fly path é automático. Nossa, tão ruim, eu prefiro perder maior tempo voando do que ser automático. Então, tipo, todo o background do cara já jogou também vai influenciar, entende? Então, por exemplo, qualquer jogador que pegar qualquer jogador de casual que joga muito iPhone, que pegar um iPhone na mão, vai dar flip left ou right. Se tiver mais controle que isso, ele vai dar um chilique. Porque, tipo, tudo que ele joga, ou a maioria, se não tudo que ele joga, é flip, né? Então eu acho que essa é uma barreira que é muito difícil você tentar ensinar. Então tem muita gente, inclusive a parte dos MMOs acaba sendo chata por causa disso, porque você tem que se adaptar ao que é considerado padrão do mercado, sabe? Mas tem mesmo? Essa que é a minha pergunta. É, porque se você não se adapta, as pessoas não vão jogar seu jogo, porque elas vão achar difícil. Então, a questão é, tem como você tentar contra-atacar isso um pouco, ou até onde você consegue? Até onde você consegue quebrar esses paradigmas, quebrar esses maus hábitos? É, do Deus Ex, até onde você consegue talvez usar o que o cara sabe pra mostrar pra ele que não é bem assim? É, eu não sei. Então, por exemplo, uma coisa muito clara era assim, que quando eles conversavam com o pessoal que é chamado, a primeira coisa, a gente não é Call of Duty. Porque a primeira coisa, o mais comum que acontecia, é o primeiro inimigo, o neguinho sai correndo, que é sem metralhando. E vai morrer. Aí, imediata reação era: estou frustrado. É, claro. Porque eu jogo, eu sou um cara muito bom nesse tipo de jogo. E quando eu aperto, por exemplo, quando eu tô com o Call of Duty, tem muito atalho pra funcionar bem no console. Então, por exemplo, se você coloca o teu crosshair no inimigo e aperta o thumb down, o right thumb down, uhum, ele já faz lock de mira, sabe? Pra fazer um atalho. Então, tipo, é uma bounding box gigante, então é muito fácil você mirar, dar headshot. E o cara tentou fazer isso e, tipo, pra ele ficou chocado, assim, sabe? E depois ele, ah, mas não, tipo, por que que tal botão atira? Por que que não é tal botão, sabe? Por que que tal botão recarrega e não é tal botão, sabe? Então chega um momento que você fica perguntando, assim, tipo, será que a gente vai ter que mudar o sistema de input pra esse pessoal ficar mais tranquilo, sabe? Tipo, porque o pessoal começa a criticar e chegava a ser, tipo, uma situação ruim do tipo, eu não consigo me adaptar a esse sistema de controle, sabe? É, você acabou de dar uma ideia. É, não sei se no caso do Deus Ex aplicaria ou não, mas você ter um esquema de input mais parecido com o que o cara já está acostumado pode ser um primeiro passo para você derrubar uma barreira. É, conhece um jogo que fez e continua fazendo isso, Rafa? Consegue pensar em algum? Jogo de esporte popular? Não, eu série sei, FIFA, Guilherme, mas... A série FIFA tem como modo de controle o Alternate, que é inclusive o modo que eu jogo, que é justamente os controles do PES, pro pessoal que vem do PES poder imediatamente se, entendeu, quebrar essa primeira barreira de que os botões são diferentes, entendeu? É só um exemplo, eu não tô dizendo que vale para qualquer caso, nem que o Deus Ex deveria ter feito isso, mas você já deu uma ideia, sabe? Alguma coisa que pode ser feita, se for o caso. Então, eu lembro de conversações sobre coisas tipo, o game designer jogando, ele acha que acaba não sendo confortável porque alguns botões você precisa dos axes que não existem, no, por exemplo, pois é, isso que eu ia falar. E ele faz mais sentido estar nos lugares primários, sabe? E a partir do momento que você bota em, tipo, em lugares secundários, ele acaba virando menos importante. Por exemplo, entrar em stealth é menos importante que matar alguém, sabe? Então, se você quer que a pessoa dê preferência, por exemplo, pro stealth, ou, por exemplo, takedown, esse tipo de coisa, ele teve que decidir como é que ele ia organizar o sistema de input para fazer mais sentido pro jogo que ele tava fazendo, sabe? Esse é o ponto. Eu não tô aqui defendendo que deveria ser... Não, eu sei. Não, eu concordo. Eu só tô, tipo, tô argumentando que essa foi uma opção, sabe? É, o exercício é esse e ele é um exercício difícil, que é você balancear essas preocupações. Por exemplo, no caso do Deus Ex, se eu vou... Pra eu deixar o controle mais confortável pro cara do Call of Duty, eu vou, mudar o foco completamente daquilo que eu quero passar pro meu jogo, então claramente não é uma saída. Cara, é um problema difícil de resolver, é por isso até que eu achei tão interessante da gente trazer esse assunto aqui. Pois é. E quando você falou do Zelda, por exemplo, eu acho que Zelda, eu acho que ele virou um jogo mais acessível quando chegou ao GameCube. Porque até então eu achei que todos os Zeldas, cara, eles, tipo, era muito, como vou dizer, é muita informação, cara. Tipo, Zelda 1, 2 e o Link to the Past era basicamente, bem-vindo, esse é um videogame, sabe? Tipo, você tem que Brave New World, sabe? Mas era a mentalidade da geração, né? Você descobre o mundo, que era parte da graça. Eu acho que o Ocarina fez um ótimo trabalho, mas acho que o Ocarina tinha muita informação, cara. Era isso muita que nem informação, tinha botão, sabe? De pulo, né? Nunca teve. Pois é, era muita informação. E aí, por exemplo, você ensinar um mundo de 2D, você usar o Z-Target pra ensinar a bater em 3D, sabe? O Ocarina tinha esse desafio a mais, que era o pulo do 2D pro 3D, que foi também um problema no Super Mario 64, por exemplo. O Super Mario não é o jogo mais... acolhedor do mundo pro cara que nunca jogou nada parecido. O Super Mario é um jogo difícil de você se orientar. Pois é, eu acho que a melhor coisa que a Nintendo fez assim de introdução para o jogador casual, eu acho, foi o Wind Waker. Eu acho que a maneira com que eles expõem, tipo, a história e o que você aprende a jogar é muito bacana. São, tipo, é um tutorial de 2 horas, assim, mas é tão divertido e é tão bem feito que você aprende devagarinho como se pula, você aprende devagarinho como combate, como defende. E, tipo, e não é chato, sabe? Não é aquele tutorial assim, vai até tal lugar e tem que apertar tal botão, sabe? Ou se você não apertar o botão na hora certa, você vai morrer e tem que começar de novo, sabe? Eu achava que era muito fluido e misturado na história, sabe? Até o momento que você chega na primeira ilha pra salvar a sua irmã, e ainda ele te dá umas dicasinhas, assim, né? de o que você precisa fazer, mas até que, naquele momento você já tá tão fresco na memória que é bem natural, sabe? Mas não sei como é que um jogador casual volta, por exemplo, depois de um dia sem... se consegue lembrar tudo aquilo também, né? E, porque ele não dá outro, ele não mostra de novo, ei, sabe? Se você fazer isso, acontece aquilo, sabe? Pois é. Listen! Você está ouvindo o PodQuest. Então, uma coisa que eu queria falar do Heavy Rain antes era que, em vez de ser o controle contextual, né, quando tá num lugar, aquele mesmo botão faz uma coisa diferente, todo lugar é um botão diferente. Então, mas gesto... essa é a graça do jogo, velho. Não é. Isso é o mundo. Não é a graça. Não é. Definitivamente isso... não é a graça do jogo. É, seu. Provavelmente o... É, tô sacaneando o feio. Você não está sacaneando. Você tá falando sério que eu sei. E se tu faz o contraste, que é inevitável comparar com o Walking Dead, que é sempre o mesmo botão faz tudo, sabe? Que é o objetivo do jogo mesmo, contar uma história e tu vai modificando aquela história de acordo com o que tu faz, com as escolhas que tu faz. O conceito do jogo mesmo, sabe? Não tem como não comparar. É, eu acho e que a maneira com que eles quiseram contar é muito ensinar, nesse caso, com... o pessoal da Quantic Dream. Então, mas o que eles quiseram fazer foi, por causa dos controles, que cada ação tu faz de um jeito diferente, ser uma coisa mais realista, digamos assim, mais... É quebrar essa barreira de jogador entre o jogo. E ele acaba gerando o efeito contrário. Tu acaba lembrando mais com o jogo. Porque tu vai entrar R1. Ah, R1, qual que é o R1 mesmo? Ah, esse aqui. R1 e L2 e duas voltinhas no analógico. Quer mais jogo do que isso? É. Sabe, eu acho que ele... Eu concordo talvez completamente talvez algumas com pessoas... Oi? Concordo completamente com isso que você tá falando. É, sabe, eu acho que o que eles queriam, e talvez esse efeito tenha gerado esse efeito em algumas pessoas, é... O input do controle ser parecido com o que uma pessoa faria na vida real. Eu entendo. Talvez fosse isso que eles queriam fazer. Pois é, sabe? Pra fazer o que eles querem, eles tinham que lançar o jogo com vários acessórios. Uma maçaneta. Eu tinha que vir com esse monte de acessórios do jogo. Talvez assim. Pro Move tenha ficado legal. Não talvez. Sei, eu nunca joguei o Heavy Rain com o Move. Então, talvez tenha ficado bom com o movie, não sei, mas o que eles quiseram tentar fazer não teve efeito, não. Daí acabou entrando no, tipo, tu vê, em vez de a gente comentar de como a história do Heavy Rain é interessante, como as tuas escolhas mudam e tal, e a gente não fala isso, a gente fala dos controles. Porque entrou na... A gente é chato, cara. A gente é chato. Não é o que a gente fala, é a gente, todo mundo. Seco, fale por si, tá? É, eu não sou chato, pô. Eu sou exigente, tá? Sabe? Em vez de a gente falar de como é... E tu vê, por exemplo, no Walking Dead, a gente não falou dos controles em nenhum momento. Porque praticamente não existe controle naquele jogo. O propósito é contar uma história legal e que tuas escolhas vão mudar a história, uma história interessante ser contada e tal, e tu perceber como as tuas escolhas mudam. E isso o jogo faz perfeitamente. Pra que botar um controle complicado pra atrapalhar a história, sabe? Pra atrapalhar mesmo, porque é isso que iria acabar acontecendo. Aham. Pois é. Bizarro pra caralho. Eu tenho esse grudge porque, pra mim, assim... Eu não tinha razão pra não gostar do jogo, a não ser o fato de que ele me lembrava que ele era um jogo a cada 5 segundos, sabe? Aham. É, ele faz isso. E... complicado. Eu tenho um grudge com ele. É. É, tem uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, acho que o Pokémon também fez um bom trabalho em lembrar você de como joga. Toda vez, seja, se você fica mais de um dia sem jogar, ele sempre te abre o log do jogo. Nossa. Se você fica mais de um dia e te explica tudo o que aconteceu até então, sabe? Isso Deus Ex fez também, não é? É, fez, mas assim, é só porque... Mostra a história. É, pois é, mas só que esse é diferente, assim, ele assim, ah, esse cara não jogou por 2 dias, talvez ele esqueceu qual é a história, o que, é que ele tá fazendo, pra onde é que ele tem que ir, qual é o objetivo dele agora. Vamos recapitular, ele sempre mostra, assim, sabe? É, a diferença rapidinho. Nesse caso tal, ele detectar que você ficou X tempo sem jogar, coisa que o Deus Ex não fazia, era sempre na tela de loading, você sempre tinha a história, que era super legal, achei super maneiro isso. Ah, pois é, não, eu achei bacana o negócio do Pokémon, porque eu lembro de, depois de ter botado, depois de uma semana, assim, o que que tem que fazer mesmo? Ah, é, pois é, daí eu pensei, pô, se eu que, tipo, normalmente me viro bem nesse tipo de jogo, não lembro da história e vou ficar perdido no mundo, imagina alguém que talvez não tenha, tipo, experiência com o jogo, sabe? E acaba dificultando. Mas eu quero puxar um assunto interessante. O que vocês acham de ensinar um jogador punishment? Que eu acho que isso, pra mim, eu cresci assim, eu sou um cara feliz assim. E eu quero saber o que vocês acham. Tem muita gente por aí que é feliz assim. A gente chama eles de masoquistas. Pois é. E eu acho que eu sei um pouquinho do que você tá querendo dizer. Você vai usar jogos antigos como exemplo, você vai usar Mega Man e Ninja Gaiden da vida como exemplo, e vai usar também, mais recentemente, Demon's Souls e Dark Souls. E não. Eu vou usar o mais simples de todos. Ah. Diga jogo mais punishing que Mario 1. É verdade. Não, você tem razão. Mas vai na mesma linha do que eu tava querendo dizer com Mega Man e Ninja Gaiden. Mas eu só contestaria que você falou que é aprendizado através da punição. E o Rafa tem uma opinião muito forte a respeito da punição e do papel dela no game design, né? Mas eu diria que não é exatamente punitivo o que acontece quando você perde uma vida no Mario. Eu acho que é mais, vamos dizer, um aprendizado força bruta, um aprendizado tentativa e erro, sabe? É fazer você ficar, não sei se é com raiva do jogo, ao ponto de você ficar bom o suficiente pra passar, sabe? Mas eu não sei, pode ser que a sensação que te dê, ela seja próxima da sensação de você estar sendo punido. Mas o jogo, ele não é barato na hora que ele te pune, sabe? Ele não te faz passar 2 horas de vários desafios pra no final jogar uma bigorna na sua cabeça que você não tinha como desviar só pra te punir, sabe? Só pra rir da tua cara. Ele não é barato. Esses jogos não são baratos. Eles são, eu acho, na verdade, bastante, nesse sentido, justos. Você fez, você teve habilidade suficiente, você passou. Você não teve, não passou. Sabe, eu não me sentia, pelo menos é a minha experiência, nesses jogos, eu não me sentia, sabe, traído, injustiçado quando eu morria. Eu sabia por que eu morri, eu sabia o que aconteceu. Pô, é difícil mesmo, mas nós não estamos aqui pra tentar ficar bom e passar desse desafio. Então, eu acho só que o que a gente vai chegar à conclusão é que no mercado de hoje, com o perfil de jogador que muitos dos jogos que a gente faz tem que atrair, não é nem que a gente queira, tem que fazer pra esses caras, eles não aguentam isso, eles não suportam, sabe? É igual o Rafa falou, muito vem do fato de que tem tanto jogo disponível, sabe? Na nossa época de infância, você comprava um jogo da Nintendo, vamos dizer, no Nintendo ou no Master, era o único lançamento que tinha em um tempão interessante, sabe? Então era aquilo ou nada, era isso que você tinha pra jogar. Então você ia dedicar mais tempo mesmo, tentar ficar bom, você tinha esse sentimento de que aquele jogo, ele vale mais o seu tempo do que hoje em dia. E eu acho que é isso que impede da gente fazer isso. Não sei, esse é só o meu sentimento. Vou deixar o Rafa falar também o que ele acha aí. Acho que tem uma diferença também que a gente tem que ser dita, né? Do tipo, por exemplo, se eu pegar o exemplo do Demon's Souls e eu dizer que eu não passo, não consigo passar, não fui rápido o suficiente para esquivar de um único golpe e eu morri. Beleza, isso se tá dentro de como a mecânica do jogo funciona, como o sistema de jogo funciona, e é o que eu espero que aconteça. Beleza, se eu começar dali um pouco antes, talvez, um checkpoint talvez um pouco antes, tudo bem, sabe? Eu não fui punido, só fui impedido de progredir porque eu não tive habilidade, o equipamento, ou seja lá, o conhecimento suficiente para passar. Isso é aceitável em qualquer tipo de jogo. Mas o problema é quando o jogo, porque eu morri, porque eu cometi esse erro, porque eu parei para atender o telefone e morri, ou porque a minha namorada me chamou, foi olhar e morri. Alguma coisa assim, eu perdi 5 horas de jogo, em tempo de experiência do jogo. Perdi, acabou. Mas você conhece algum jogo que faz isso? O Demon's Souls faz isso. Não faz isso, cara. Faz. Eu perdi 5 horas de experiência jogando o jogo, cara. Porque você não usou as Souls. Mas. Então é porque eu tava guardando pra comprar uma habilidade alta que custava bastante experiência. Então eu tava guardando pra eu poder comprar aquilo tudo de uma vez só. E daí eu morri e pronto, acabou. Perde tudo. Não, sim, tu pode dizer, não, tu tem a chance de tu ir lá e recuperar a tua alma pra tu recuperar todos os teus pontos. Né, tudo bem, eu fui tentar, mas daí se tu consegue, pra começar que tu vai com metade da tua life, ou seja, tu vai com menos chance do que tu já tinha quando tu tava com life cheio. Tu vai lá tomar uma porrada antes de chegar e morrer e perder 5 horas do jogo. Isso é punir. Entendeu? Isso é tirar uma coisa que o jogador já tinha conseguido por causa de um erro simples, sei lá o que foi isso. Eu abomino isso, acho isso totalmente errado. Mas então, o que eu não acho errado é tu deixar impedir progressão. Só. Mas todo o progresso dele continua salvo. Tudo que ele abriu, tudo que ele matou, tudo que ele conquistou de equipamento é dele. A única coisa que bota em risco é você, quando você morre, você perde, entre aspas, o dinheiro. E tem que voltar a buscar o dinheiro, que é o risco de morrer, sabe? Eles agregaram um risco a morrer, sabe? Deram valor, a buscar o dinheiro. É se tu não conseguir pegar o dinheiro, tu perdeu ele pra sempre. Mas então, eu não sei, eu sou diferente de você, eu não vejo problema nisso, porque eu perdi bilhões de dinheiro naquele jogo. Assim, eu podia ter comprado um apartamento, acho que o dinheiro que podia ter. Mas assim, eu entendi que, na verdade, toda vez que eu morria, eu tinha que ser 25 vezes mais cuidadoso, eu tinha que usar as poções de talvez ressuscitar para ter mais vida. Eu entendia que era um outro jogo. Era o jogo não mais de exploração, era o jogo de sobrevivência, sabe? Era o jogo que eu tenho que garantir a minha sobrevivência pra eu ganhar o meu corpo de volta, sabe? E aquilo era o outro objetivo, aquilo era o meu objetivo no momento, a coisa mais importante que eu tinha que fazer, não importa o tempo que levasse. Porque eu sabia que se eu morresse, eu ia perder aquilo. Eu acho que essa é a genialidade do negócio, porque ele te dá... Quando você morre, você não morre, sabe? Entre aspas, você volta ao último checkpoint. E você tem que... Se você quiser reconquistar o seu corpo, você consegue, você vai atrás, senão você não precisa da bola, sabe? E ele bota isso no teu corpo, tipo, bota nos teus ombros, olha. Se você quiser buscar seu corpo, você vai, tá lá. Você vai pegar tudo que você derrubou. Mas se você morrer, você perde. Então você tem que ter um outro mindset. Isso que eu achava genial, sabe? Que eu ainda acho genial, porque não é o mesmo jogo com a mesma mecânica, é um outro mundo, sabe? É isso, eu tava conversando esse mesmo assunto, inclusive, com um outro designer do trabalho esses dias, e eu falo pra vocês a mesma coisa que eu falei pra ele, assim, eu entendo que esse jogo apele pra bastante gente, tem bastante, o jogo é popular, muita gente gosta do jogo, eu tenho amigos que são apaixonados por esse jogo e não querem jogar outra coisa, principalmente o segundo, Dark Souls. Isso, principalmente o segundo, assim, que gostaram bastante. Mas não é pra mim, sabe? Não é o tipo de jogo que é pra mim, não clicou, não é o tipo de coisa. Não é o tipo de coisa que eu quero passar por enquanto eu tô jogando um jogo de videogame. Sabe? Eu não quero passar por esse tipo de. Pode botar essa sofrimento, punição, seja lá qual for a palavra. Eu não quero isso num jogo de videogame pra mim, sabe? Então, vai bater com uma coisa que o pessoal da FromSoft tá discutindo agora. Que é um modo especial pra esse tipo de gente, sabe? Que é você joga Demon's Souls, Dark Souls, num modo diferente, assim, sabe? Que é onde nível de, tipo, não tem punição, sabe? Porque é pras pessoas que querem viver aquela experiência, mas são frustradas, assim, sabe? E, tipo, tem um monte de gente debatendo o fato de que a alma do jogo é o fato de que você tem essa mecânica, vamos dizer, punitiva, que faz você... A morte importar muito no jogo, sabe? Você fica com o cu na mão mesmo. De uma maneira que outros jogos não fazem, assim, não tem. Eu entendo isso. Por exemplo, o negócio de tu ficar com o cu na mão me lembra muito o Resident Evil. Que tu tinha que salvar num lugar específico, tinha um número limitado de saves. Munição escassa. Ink Ribbon lá. Ou seja, tu não podia ficar salvando toda hora. Tinha que economizar o save. E isso te fazia ter medo de morrer, porque tu não ficava salvando muito tempo, entendeu? Então, e ele dava, passava esse suspense de survival horror, que é o que eles queriam ser, né? Que eles fizeram, criaram o gênero, praticamente, sobrevivência. Então, acho que isso até combinou no Resident Evil, ainda porque, e eu não acho isso punitivo, porque querendo ou não, mesmo sendo a munição de save escassa, tá sob teu controle quando tu salva, entendeu? Ainda é um controle, tá sob a tua escolha quando tu vai salvar ou não, se tu julga que agora é um momento bom ou não, isso ainda tá sob teu controle, sabe? E tá dentro do contexto, que isso é um jogo de sobrevivência, de zumbi, sei lá, acho que tem todo Mas Rafa, agora uma pergunta. Eu vejo pouca diferença disso e do também. Dark Souls. Acho que a diferença tá no balanceamento. Talvez o Dark Souls, ou principalmente o Demon's Souls, tenha sido mais balanceado, vamos dizer, pro lado hard, enquanto que o Resident Evil é um pouco mais pro lado easy, no sentido de que no Dark Souls e Demon's Souls tem menos lugares pra você salvar, você tem que passar mais tempo com o cu na mão do que no Resident Evil, entendeu? Mas tem uma coisa, por exemplo, que o Resident Evil fazia, por exemplo, você falou que você podia ficar um monte de tempo sem salvar. Uma coisa que Demon's Souls não faz, tipo, ele não te sacaneia, as regras são claras, tipo, tem um inimigo na tua frente, ou tem vários inimigos, você tem que ser melhor que eles. Mas o Resident Evil, por exemplo, se você apertasse o botão errado, você morria. Então, se você deixou de salvar as suas 4 horas de progressão, que às vezes levava, porque você tinha que ficar percorrendo um monte pela casa, você perdeu tudo, sabe? E tipo, isso é muito ruim, principalmente o Resident Evil, que você às vezes tinha que ir num lugar pegar um item, ir pra outro lugar fazer um monte de outras coisas e assim por diante, sabe? Então, eu achava ele bem foda nesse sentido, cara, porque... Você perdia pelo menos, tipo, 30 minutos de progressão mesmo do jogo, sem, tipo, porque não tinha checkpoints, se você fizesse tal coisa, você ia ter que refazer tudo. É uma coisa que, por exemplo, não acontece no Demon's Souls, sabe? A única, tipo, a única punição é o gold, entre aspas, né? Então, eu acho que, eu ainda acho que Resident Evil, nesse caso, é muito mais punitivo que Demon's Souls e Dark Souls. É, foi por isso que eu trouxe a comparação, assim, porque é um jogo que eu joguei, eu gostei, assim, mas eu não talvez seja uma questão de época também, né? Que por mais que tivesse uma punição caso tu não salvasse, eu acho que ainda tava sob o teu controle, assim, sabe? Se tu salvou, tu pode morrer daqui a pouco e tu não perde nada, sabe? E qualquer morte no Demon's Souls é fatal, no sentido de tu pode perder tudo que tu conseguiu. Então, mas aí tem outra coisa que, por exemplo, um monte de pessoas não se toca. Por exemplo, se você utilizar mais aquela XP que você ganha, o risco de você perder é bem pequeno, sabe? E tipo, então você pode... Tem um outro joguinho que é, você pode mitigar o risco. Tudo depende de você, sabe? E isso é outra coisa que eu acho genial, sabe? Você não precisa guardar todo o dinheiro pra comprar a espada mais forte do jogo. Só compra se você quiser, você não é obrigado, entendeu? Porque você pode ficar mais forte gastando dinheiro. E o risco de você fazer isso se você quiser é justamente passar esses períodos em que você tá vulnerável. Exatamente. Pois é. Que nem o pessoal que joga online, por exemplo, eles têm 50 almas, assim, sabe? 100 almas. Porque daí, quanto mais almas você tem, mais forte você é. Mas se você morrer, você perde tudo. E você ganha uma alma pra cada inimigo que você mata. Entende? Então, olha o sacrifício que tá envolvido, entendeu? Então, tipo, é muito genial ver isso, esse mecânico online, sabe? É, agora, o que não dá pra negar é que o fato do jogo como Dark Souls ser assim aliena uma parte do público. Talvez seja um público que eles não querem atender, mas pelo até que você mencionou que a From Software está estudando modos alternativos, parece que eles estão querendo ampliar. Né? E eu acho que, contanto que não mude nada para quem joga o modo hardcore, entre aspas, a gente já falou sobre isso, sobre modo hardcore e o quanto a gente gosta, que o cara tenha a opção de fazer isso se ele quiser, mas o jogo também, quando no final das contas ele tem que sobreviver, fazer dinheiro e apelar para um público maior, ele acaba precisando se dobrar a algumas dessas coisas, né? Eu acho que não tem como negar, né? Que isso é um caso. A gente sempre discute sobre, tipo, a dumb down mode de todos os jogos, sabe? E, tipo, é uma realidade, sabe? Não é uma realidade bacana, mas, assim, é uma necessidade e todo mundo tá tentando conciliar, assim. É. A minha única coisa é, tipo, como você, por exemplo, a gente conhece milhões de pessoas que cresceram jogando, tipo, né, na época onde você só jogava se você passava pelo esquema de punição, sabe? E olha o tamanho do mercado que isso criou, entendeu? Então, eu não sei se, tipo, será que deixando o jogo mais simples a gente vai aumentar tanto mais o mercado, ou só é o mesmo pessoal que sempre vai ficar jogando as mesmas coisas, sabe? Talvez só daí a gente vai descobrir isso daqui uns 10 anos, assim, sabe? E todo mundo olha pra trás, a gente fez dumb down em todos os jogos e a gente ganhou 30 mil... vezes mais jogadores, sabe? Ou tipo, esses caras foram pro novo gadget que pisca, brilha no escuro e solta faísca, sabe? Então... É difícil dizer, né, Seco, mas é uma coisa certa, os jogos estão cada vez mais saindo do seu casulozinho ali de que só nerd é que joga, só quem é tech savvy é que joga. O jogo agora tá na mão de todo mundo, em tudo quanto é lugar, e bom, eu acho que existe um motivo pelo qual a gente procura essa maior acessibilidade. E agora, se a gente conseguiria talvez o mesmo efeito sem ela, com mais tempo e com mais insistência, não sei. Bom, funcionou nos anos 80, né? Esse é o seu ponto. É, não, é um dos pontos, assim, porque talvez porque o pessoal não tinha escolha e quem realmente estivesse interessado e gostaria de gastar dinheiro com o negócio, tipo. É, mas agora o tipo de público que a gente tá correndo atrás não é o cara que tá interessado. A gente então, quer fazer com que ele se interesse. Não, então, é que agora a gente vai atrás do público. Isso. Não o público vai atrás da gente. Exato. Todo mundo assim, ó, tem esse negócio aqui que é muito divertido e muito bacana. É. Tipo, joga se você quiser, sabe? É. Agora não, é por favor. Mais, é tipo carro com câmbio automático. Experimenta meu jogo, mais tio. Quer fazer mais. Pois é, pois é. E... É interessante, mas é o meu único ponto nesse sentido é, tipo, eu não... Tipo, eu queria só ver que merda ia dar, sabe? Então... deu uma merda muito boa. Deu, na verdade, uma discussão bem interessante que a gente, inclusive, fecha por aqui, que foi a main quest do episódio número 50. É, cara, até achei que deu mais conteúdo do que eu achei que ia render esse assunto. E, como sempre, a gente quer saber de vocês, o que vocês acham pelos canais que vocês já conhecem. Não precisamos ficar divulgando de novo. Continue mandando e-mail pro Rafa, que ele adora responder. Podem continuar fazendo isso. Ele reforçou essa ideia essa semana pra mim. Falou pra mim, cara, como eu me sinto bem, como eu gosto de responder pois os e-mails da galera. Então mandem aí pra ele. Nossa, não, ninguém manda e-mail pra mim. Continuem trolando o Rafa aí, que ele gosta. E a gente se despede rapidamente de vocês. Meu nome é Giliar. Você, Rafa, despeça-se também, que é outra coisa que você adora fazer. É, não gosto de me despedir também. Esse foi o Rafa Kunin, senhoras e senhores. Fernando, e você? Sim, pessoal, valeu. É sempre interessante discutir com esses dois malucos aí. Então, pode encher o saco aí, vamos discutir. Acho que é um assunto muito pertinente ao futuro da nossa indústria aí. E é isso aí. É, você que gosta que o jogo te dê paulada na bunda, te puna, e nós é que somos os dois malucos, mas tudo bem. Com essa cara, aí, eu deixo você. Cara, ó, eu vou dizer assim pra você, ó, eu já ouvi falar de um jogo de NES chamado Dirty Harry? Já ouvi falar do Dirty Harry. Tá, você sabia que Dirty Harry, o que ele mais faz no jogo é te dar puzzle sem saída que te trava, e o único jeito de sair é resetando o jogo, né? Aham, uhum, eu sei. Então, e não tem password, não tem nada? Imagina quão é um popular seis isso. Horas, então, tipo. Imagina, lá, legal. Imagina quão popular isso é, hã? E sabe o que era mais legal desse jogo? Quando você ficava travado na parede tinha um hahaha escrito. Boa. Eu vou mandar esse jogo pro Rafa. Um videozinho desse não jogo. Vai passar da primeira, dos primeiros 30 minutos. Com razão, talvez. Mas então é isso. Fechamos o podcast aí. Conseguimos, viu? Episódio número 50 tá pronto. E aí a gente espera que vocês tenham gostado. E a gente volta semana que vem com mais um Quick Quest. Eu sou o Giliar Lopes. Esse foi o podcast número 50. Um abraço pra vocês e tchau. Despite all my rage, I am still